quero tudo outra vez. Como posso te esquecer? Se eu te amo, se eu te chamo. Se quero tudo outra vez, como posso te esquecer? Se eu te amo, se eu te chamo. Se quero tudo outra vez, como posso te esquecer? Se eu te amo, se eu te chamo. Se quero tudo. Meu coração, pra demonstrar toda a minha paixão. Mas fica comigo e a galera por você. Pra ficar em teus braços, vale tudo por você. Se quiser, eu vou buscar a lua para ela ser tua, ou só pra te aquecer. Mais uma vez, galera, por você. Pra ficar em teus braços, vale tudo por você. Se quiser, para ela ser tua, ou só pra te aquecer. Vem, me diga assim, nunca diga não. Não deixe triste o meu coração, que só bate com você assim. Mas fica comigo, fica comigo.